Hoje andando pela calçada até o cachorro desviou de mim. No momento de reflexão perguntei a meu Deus qual será o meu fim. Minha família que já se cansou, meu pai minha cara nunca mais olhou. Meu vizinho foi eu quem roubou, meu melhor amigo a tempo se afastou. Vagando, fedendo, pedindo, perdendo. Na pedra sigo me perdendo, cavando meu fosso fundo não tô vendo. Sou a derrota materializada, estatística fantasiada. De manhã um verme invisível, à noite um rato que ronda quebrada. Andando nas sombras da escuridão, o estômago a zero, a mente a milhão. Dando vida ao zumbi morto vivo, igual da TV, ficção. Mas aqui é a vida real, sem história, feliz no final. Ó meu pai, tenha misericórdia, porque essa droga pra mim foi letal. É tão triste viver assim, meu amigo. É tão triste, eu escolhi. Triste eu sigo. Eu queria ser radialista, no esporte um paraquedista. No skate eu gostava das rampas, na equitação eu zerava a pista. Mas a vida nem foi tão cruel, minhas escolhas não caíram do céu. Minha família me deu mundo doce, mas eu preferi o amargo do fel. Estou preso nesse mundo, ainda vivo, mas defunto na pauta do plano. Tá no assunto, que fazer com esse vagabundo? Eu queria ser super-herói e acabar com tudo que me dói. E banir de uma vez dessa vida drogas e bebidas, tudo que destrói. E poder desfrutar com os amigos de um mundo bem mais colorido, onde a família vivesse harmonia e todos os dias vivesse sorrindo. E dá valor somente em coisas boas, passa por cima de coisas à toa, mas encara a triste realidade, porque eu sou fruto de minhas escolhas. É tão triste viver assim, meu amigo. É tão triste, eu escolhi. Triste eu sigo. É tão triste viver assim, meu amigo. É tão triste, eu escolhi. Triste eu sigo.